Você se lembra quantos presentes você já ganhou no Natal? Traz aí à sua memória coisas do passado, da sua infância. Você se lembra dos presentes? O primeiro presente que você lembra, qual foi? Eu me lembro, não sei porquê, de um presente que eu ganhei quando eu era pequeno, muito pequeno ainda, mas está na minha memória. Era uma bola de borracha, pequena. Quando eu ganhei aquela bola do meu pai, eu fiquei cheirando a bola, aquele cheiro forte de borracha. Lembro até como aquela bola pulava e eu saía correndo atrás dela. Meu pai me disse que aquela bola era para dividir com os meus outros irmãos. Mas a bola é para isso mesmo. É para muita gente brincar. Mas aquela bola eu lembro até hoje. Depois, mais tarde, no Natal aí, meu pai me deu um patinete. Eu lembro que eu gostava tanto daquele patinete que acordava de manhã sem lavar o rosto, sem pentear o cabelo, sem tirar o pijama. Eu saía correndo, pegava o meu patinete e ficava brincando na rua. Minha mãe tinha que sair correndo atrás de mim. Menino, vem pentear esse cabelo, vem tomar um banho, vem tomar café da manhã. E eu, feliz da vida com aquele patinete que eu tinha ganhado no Natal. Aí eu comecei a pedir para o meu pai uma bicicleta. E aos 11 anos, ele me deu uma bicicleta que ninguém tinha no Brasil. Era uma bicicleta italiana, que ele comprou de um amigo dele italiano. Lembro da marca até hoje. Bicicleta Milani. Aro 28. Com câmbio e um guidão de meia corrida, e eu nem sabia andar de bicicleta. O primeiro tombo que eu caí com ela, eu quase chorei, não porque tivesse me machucado, mas porque aquela bicicleta era tão linda e eu estava estragando caindo aqueles tombos. Um dia, eu queria também um farolete no Natal, e o meu irmão Misael me fez a surpresa. Eu peguei ele mostrando o farolete para o meu irmão mais velho e dizendo, ó, esse daqui eu vou dar para o João Ribe. E eu lembro disso até hoje. Era um presente simples, mas eu me emociono só de lembrar do farolete que eu ganhei no Natal. Não lembro de outros presentes, não. Estes, na minha opinião, foram os melhores presentes que eu ganhei. E você? Você se lembra de algo em especial? Qual foi o teu melhor presente de Natal? O que mais te marcou? Qual o melhor presente que o teu pai te deu? Posso te responder? O melhor presente que o teu pai te deu e que o meu pai me deu não foi uma bola, não foi um patinete, uma bicicleta, não foi um brinquedo, nem uma boneca, nem qualquer outra coisa. O melhor presente que o teu pai te deu custou muito caro, caríssimo. Se o meu pai e o teu pai nos tivesse dado de presente todos os diamantes da terra, ainda assim, teria saído mais barato do que o presente que ele nos deu. E se o teu pai e o meu pai pegasse todo o ouro do mundo e nos desse de presente de Natal, ainda assim, ele teria feito uma grande economia. Porque o presente, o melhor presente de Natal que eu ganhei, que você ganhou, que o nosso Pai nos deu, não há nada que se compare a Ele em termos de preço, em termos de valor. Se o nosso Pai tivesse pego todas as pedras preciosas do planeta e todas as riquezas do mundo e nos tivesse presenteado no Natal, ainda assim, Ele teria feito grande economia. porque o melhor presente que o teu pai te deu e o melhor presente que o meu pai me deu, e eu quero que você entenda que eu estou falando do nosso Pai Celestial, nosso melhor presente foi Jesus Cristo, o Filho de Deus. Deus mostrou o seu amor para conosco, gerando no ventre da Virgem Maria o seu Santo Filho. Deus, com uma prova de amor e carinho, no primeiro Natal que aconteceu neste mundo, nos deu o seu Filho Jesus Cristo, deitado numa manjedoura, preparado para ser aquele que te daria e que me daria a vida eterna. Se Deus, o nosso Pai Celestial, tivesse pego todos os anjos, arcanjos, querubins e serafins da glória e nos dado no dia de Natal, ainda assim, Ele teria feito uma grande economia. Mas como o nosso Pai Celestial nos ama, como presente de Natal, Ele deu o que tinha de mais precioso. E Ele fez isso por amor. Está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Este é o presente de Natal mais importante e mais valioso e o melhor presente que você já ganhou em toda a sua vida e por toda a eternidade. Ninguém poderá ter te dado um presente mais valioso do que este, porque este presente te transforma em Filho de Deus. Aqui mesmo no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, está escrito: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, o teu Pai Celestial.